lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero com muita alegria, nesta manhã, cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero mandar meu abraço, meu carinho a todas as crianças que sempre nos ouvem, os adolescentes, os jovens, aos pais e às mães, aos irmãos do interior, vocês que estão sempre em sintonia com essa programação, que Deus possa abençoá-los de forma muito especial. Nós estamos no ano do centenário, estamos orando e hoje, por certo, temos congregações escaladas, cumprindo o seu dia de oração. E nós sabemos que Deus está respondendo com maravilhas, com sinais e prodígios no meio do seu povo. A Assembleia de Deus está completando 100 anos e dentro dessas festividades nós temos inúmeras atividades. Já agora, no final de semana, o seminário, que já foi aí amplamente divulgado pela chamada que está sendo feita. E no dia 28 desse mês, de maio, nós teremos em nosso templo, no sábado de manhã, uma manhã de consagração, um jejum. E para isso, nós convidamos todos os irmãos, todos aqueles crentes que têm a condição de estar conosco, venha para nós juntos orarmos e consagrarmos mais a nossa vida a Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Esta manhã eu quero falar, amados ouvintes, sobre essa palavra ansiedade. Ela já foi chamada de a doença do século. Mas haverá cura para esta enfermidade, para essa doença? Parece que o excesso de matéria que recebemos para consumir, a corrida pela estabilidade financeira, as regras na nossa sociedade competitiva, as solicitações e os estímulos para comercializar as coisas mais nobres da vida produzem ansiedade de toda a ordem. Seja lá como quisermos chamar esta doença, ansiedade, angústia, aflição, sobrecarga, estresse, nós sentimos e podemos reconhecer que é um problema de ordem espiritual colocado no meio disso tudo, dessa pressão que se vive hoje. É o problema que nos separa de Deus, é o problema que nos separa de nosso semelhante e até mesmo da própria natureza. É a questão do pecado. Quando se fala em pecado, parece que alguém já não quer mais que se toque nisso, mas eu não tenho outra função na terra. A minha vida é ministrar a palavra. E esse tema pecado está relacionado à ansiedade, ao estresse, toda sorte de angústia, de aflição. E tem pessoas que carregam esse fardo consigo. É conforme a mensagem profética que Jesus Cristo proferiu. Essa doença, ansiedade, tende a aumentar assustadoramente à medida que a fé, em que o amor vão se esfriando, enquanto vamos nos aproximando do dia final, na hora em que nós aguardamos o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror pela expectativa do que vai acontecer no mundo. Então veja, se isto é assim, se a doença está aí, e que ela tende a crescer de forma desmedida, e que ela é o produto da separação do homem de Deus, eu te pergunto, você não deve voltar-se para Deus? Haverá cura para esta preocupação, para esse momento? A resposta é o texto que eu fiz leitura na abertura dessa programação, lançando sobre ele, sobre Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu digo mais a você, amado ouvinte, aceite como teu único e suficiente Salvador, largue aos pés de Cristo as tuas mágoas, as tuas machucaduras, e você verá que você não vai ter mais noites insônias, vai ter condições de deitar, dormir e acordar animado para mais um dia de trabalho. Eu entrego essa palavra em nome de Jesus para o teu coração. Fecha os olhos nessa vida que não vai tão bem. As dores querem te afogar. Não se aborreça com essas lutas. Elas te dão vigor pra vitória alcançar. Ainda que os seus olhos não consigam enxergar o que tenho guardado em minhas mãos pra lhe dar. As minhas palavras nunca irão passar. Confie em mim, sem poder ver. Confie em mim, conheço teu querer. E mesmo sendo impossível, você pode crer. Não volto atrás, prometo e faço até mais. Abra os olhos, sinta a vida. Eu quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, eu sinto a tua presença nesta manhã. Eu sei que tu estás a abençoar a família da fé. Também essa pessoa, Senhor, que durante essa noite que passou, viveu a sua noite de angústia, não vendo a hora de clarear o dia. Quem sabe alguém dizendo, eu vou ligar esse rádio para ouvir se ainda existe Deus. Então ele tome alguém para falar o meu coração. E tu, Senhor, nos usou nesta hora para dizer a esta pobre alma que se ele lançar a sua carga aos teus pés, ele vira a ti, porque tu disseste, vinde a mim todos os que estáis cansados, os oprimidos. O Senhor disse, eu vos aliviarei. Pai, eu te adoro, porque todo aquele que chegou assim, ao quebrado, se jogando para perto dos teus pés, ele levantou dali como vitorioso, como um homem, uma mulher vitoriosa. E nesta hora, Senhor, esse ataque do demônio investe contra essa vida, dizendo para ele que a luta não tem fim, que ele tem que exterminar a sua vida, que é o melhor caminho. Nós repreendemos, e essa luz que através dessa mensagem de hoje, ó Deus, raiou nessa casa, nesse lar, aonde quer que esse homem esteja, realmente seja para a vida e para a vida eterna. Eu oro ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.